A brincadeira é assim, ó! Devorando todo mundo. Se entrar na minha frente, eu saio devorando tudo. Nheque, nheque, devorando todo mundo. Se entrar na minha frente, eu saio devorando tudo. Bonecão da estrela! Realmente eu sou muito concorrido. Tipo vestibular de medicina! Devorando todo mundo, vem. Não sou o Mario Bros pra carregar princesa pra ninguém. Melhor cê tas mani devorando todo mundo. Não sou o Mario Bros pra carregar princesa pra ninguém. Melhor cê tas mani devorando todo mundo. Nheque, devorando todo mundo. Se entrar na minha frente eu saio devorando tudo. Nheque, nheque, devorando todo mundo. Se entrar na minha frente eu saio devorando tudo. Nheque, nheque, devorando todo mundo. Se entrar na minha frente eu saio devorando tudo. Nheque, nheque, se entrar na minha frente eu saio devorando tudo. Se tem mulher eu tô no meio, pode chamar. Já prefere ser a lorinha, a mulata, a moreninha. A ruivinha e a japa não pode faltar. Comigo não tem tempo ruim, fala comigo e fala. Eu sou o Mario Bros pra carregar princesa pra ninguém. Melhor cê tá as mania devorando todo mundo. Eu sou o Mario Bros pra carregar princesa pra ninguém. Eu saio devorando tudo. Nheque, nheque, devorando todo mundo. Se entrar na minha frente eu saio devorando tudo. Saio devorando tudo. Saio devorando tudo. Saio devorando tudo. Nheque, nheque, nheque, nheque. Bonecão da estrela.